Andrea Bocelli nasceu em Laiatico, Toscana, na província de Pisa, Itália, em 22 de setembro de 1958. Desde cedo, Andrea tinha talento musical raro. Seus pais o encorajavam a tomar aulas de piano aos 6 anos e, mais tarde, ele também aprendeu a tocar flauta e saxofone. Ainda na infância, Bocelli tocava órgão na igreja que ficava próximo à casa onde morava. Era a sua avó quem o levava todos os domingos. Aos 12 anos, ele venceu o prêmio Margherita d'Oro em Viareggio, com a canção O Sole Mio. Essa foi a primeira vitória dele numa competição musical. Andrea, que tinha visão fraca de nascença, sofreu um acidente em um jogo de futebol quando tinha 12 anos e ficou totalmente cego. Antes de iniciar a carreira musical, Andrea estudou advocacia na Universidade de Pisa, graduando-se em Direito. Ele foi descoberto pelo cantor Zucchero em 1992. Andrea tinha a capacidade de interpretar todas as formas de música, de baladas a óperas. Andrea, a partir de então, fez muitas viagens e duetos cantando pelo mundo afora. Bocelli tem 2 filhos, Amós, nascido em 1995, e Mateu, nascido em 1997. Os dois são frutos do único casamento de Bocelli com Enrica. Atualmente o casal está separado. O grande destaque da carreira de Andrea Bocelli aconteceu em 1995 com a gravação da canção Cante para Tiró, que na época ficou em primeiro lugar no Festival de San Remo. A sequência de Andrea Bocelli terá Canto della Terra, seguida de Sinho, para terminar com um dos seus maiores sucessos, Conte para Tiró. Vamos ouvir. Si lo so, amore, che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante. Zitti, stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che si sveglia e la notte è già così lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra. Per noi a darci un po' di sole, sole, sole. My love, che sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto. Davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa terra. E gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di música de todos os tempos. De todos os tempos. Le finestre, mo